notícias vêm e vão, então vamos relatar. Mais um corpo jogado na rua, dessa vez na esquina de um bar. Estamos cansados dessa porra, até quando temos que aturar? Dignidade nunca se tem, a paz é difícil de se alcançar. Pois nós somos da periferia, um lado esquecido somente a dor. A dor de um povo que luta para realizar seus objetivos. Muitas mães vendo seus filhos mortos sem futuro e sem incentivo. Mas isso é o que mais acontece aqui na nossa quebrada. A vida já não tem valor, eles não ligam mais pra nada. Enquanto uma mãe chora, ele sai sorrindo, sem saber que algum dia poderá ser o seu filho. Poderá ser o seu filho, é. Vida, vida sofrida. Muitos têm que se calar pra não perder a vida. Vida, vida sofrida. Tem que se calar pra não perder a vida. Vida, vida sofrida. Tem que se calar pra não perder a vida. Vida, vida sofrida. Tem que se calar pra não perder a vida. O único direito da sociedade, drogas, chacinas por toda a cidade. O medo e o silêncio aqui se faz lei. Muitos não respeitaram, várias mortes já presenciei. Porque se conversam demais, chegam ao fim de sua vida. Amanhece nas vias com a boca cheia de formiga. Dilema constante, marca de sangue. Vítimas que morrem sem nenhuma chance. Um semblante decaído, eis a questão. Corpo já cansado e calo sobre as mãos. Essa é a rotina de um povo sofrido. Sempre convivemos com a morte, mas temos prevalecido. Esse é o tema criado pelo sistema, que vem causando rancor e aumentando os problemas. Vida, vida sofrida. Muitos têm que se calar pra não perder a vida. Vida, vida sofrida. Muitos têm que se calar pra não perder a vida. Vida, vida sofrida. Muitos têm que se calar pra não perder a vida. Vida, vida sofrida. Muitos têm que se calar pra não perder a vida. Acontece cada coisa que até fico de cara. Esse é o meu setor, área norte, Jaiara. Muitos atritos, morte, azar ou sorte. Pra eles tanto faz, Anápolis, Goiás. Advertência criminal, ideia fatal. Te alertando do mal, o mal que abala toda a periferia. Nos tirando a noite, nos roubando o dia. Muitos chegados revoltados, chamo eles pro rolê. Diz que estão desanimados, mas vejo que no fundo é insegurança. Vários manos estão com medo das matanças. Pois não sabemos quem será o próximo aí pra cidade dos ossos. Muitas paradas erradas e tráfico de drogas. Pois não brincamos de rap, a lei aqui é foda. Vida, vida sofrida. Muitos têm que se calar pra não perder a vida. Vida, vida sofrida. Muitos têm que se calar pra não perder a vida. Vida, vida sofrida. Muitos têm que se calar pra não perder a vida.